Eu nasci, me criei e tento sobreviver na cidade satélite de Planaltina, um bairro violento, como tantos outros, na periferia do Distrito Federal e do entorno, onde o consumo de drogas e álcool aumentam a cada dia, estimulando ainda mais o aumento da criminalidade. Por aqui são vários aqueles que morreram ou foram presos, vítimas de uma sociedade tão fila da puta quanto aqueles que a conduzem. Eu conheço de perto várias histórias de pais que perderam seus filhos e de filhos, velho, que perderam a paz. E é por isso que eu peço pra que Deus ilumine meus pensamentos para que eu não cometa sempre os mesmos erros. Não deixe que eu caia em tentação. Não deixe que eu venda minha alma ao demônio. Não deixe que ele roube os meus sonhos. Dai-me forças para que eu possa prosseguir. Não deixe que a maldade tome conta da molecada daqui. Todavia eu paro e penso, reflito, insisto, mas não consigo encontrar uma saída exata, uma resposta sensata para tanto erro, tanto desespero. Sobreviver no dia a dia se tornou um grande pesadelo. Não vai nada, nada bem. Que os sinos toquem e os anjos digam amém. Minha consciência eu não enrolo numa leda. Meus sonhos de infância não ficaram só na pipa, no papel de seda, no giro do peão, na propaganda dos brinquedos que eu via pela televisão. Evoluí, cresci, aprendi a dar valor na minha vida, na minha quebra, que sobreviva o amor. Que sobreviva o amor. Preste atenção, se valorize, irmão. Chega de ilusão, erga as suas mãos e peça a Deus pra que ele ilumine os caminhos teus. Ilumine meus pensamentos, amenize o sofrimento. Dá-me força pra prosseguir. Não deixe que a maldade tome conta da molecada daqui. Ilumine meus pensamentos, amenize o sofrimento. Dá-me força pra prosseguir. Não deixe que a maldade tome conta da molecada daqui. Um dia desses eu acordei mais cedo pra curtir o amanhecer. Eu vi o sol nascer. Na hora me lembrei da minha família, dos meus amigos. Elevei meus pensamentos a Deus, fiz os meus pedidos. Me senti mais forte, longe das falhas da humanidade, longe da mira da morte. Meu irmão, do jeito que eu sempre quis, me senti 100% feliz. Era como se eu não estivesse aonde estou. Era como se eu não fosse quem eu sou. Viajei na paranoia da imaginação, sem decepção, sem alucinação. Existem coisas boas, pode crer. É só a gente que vacila e não vê. Muitos morrem sem perceber. Problemas pessoais, preocupação demais pra cabeça de nossos pais, que rezam a Deus todos os dias pra que ele proteja a nossa família. Que rezam a Deus a todo instante pra que nossa vida vem siga adiante. Que rezam a Deus, sempre pedindo a Deus pra que ele ilumine os caminhos teus. Ilumine meus pensamentos, amenize o sofrimento. Dá-me força pra prosseguir. Não deixe que a maldade tome conta da molecada daqui. Ilumine meus pensamentos, amenize o sofrimento. Dá-me força pra prosseguir. Não deixe que a maldade tome conta da molecada daqui. Deus, ilumine meus pensamentos. Deus, dai-nos forças pra prosseguir. a maldade tome conta da molecada daqui.